Antenoeira. Especial Informação. Bom dia. Explodiu um reator na central de Fukushima, no Japão. E a radioatividade aumentou 20 vezes. A NHK, a televisão japonesa, descreve uma nuvem branca por cima da central nuclear de Fukushima após a explosão do reator. Há também um registro de 20 feridos quando da explosão deste reator, nesta central nuclear de Fukushima, e atualmente desconhecem-se quais os danos que irão surgir a partir daqui. Não é um caso idêntico a Chernobyl, mas é efetivamente um caso cada vez mais próximo. Até porque o perigo não está totalmente findado. Há outras centrais que continuam também em perigo. Onagawa voltou a ser uma dessas centrais. Há ainda também os cuidados a prestar à central nuclear de Miyagi. Ainda que pareça ser neste momento esta aquela que inspira menores cuidados. Entretanto, vão chegando já dados científicos, por exemplo, este tremor de terra de 8,9 na escala de Richter, na escala aberta de Richter, desviou em 10 cm o eixo da terra. Isto tem automaticamente implicações também no clima, à escala global. Uma réplica de 4.3 atingiu esta madrugada também em Tóquio, mas, enfim, uma réplica substancialmente menor àquilo que foi o terremoto original e, portanto, também não causou qualquer estranheza, nem causou qualquer dano, enfim, considerável a mais nenhum edifício, nem causou, portanto, feridos ou vítimas mortais, muito menos. Entretanto, contam-se já cerca de 1.400 vítimas mortais deste sismo que atingiu ontem, às 6:15 da manhã, hora portuguesa, sobretudo a costa nordeste do Japão. Ora, é precisamente no nordeste que fica a província mais atingida, Sendai, a qual se vão restabelecendo aos poucos os contactos e que se vão restabelecendo as vias de comunicação. Portanto, entre internet, telefone, enfim, portanto, estas vias vão-se restabelecendo. Mas realmente o mais importante e o que está a dominar neste momento o dia é a explosão de um reator na central nuclear de Fukushima e então a libertação de imenso material radioativo para o ar. Recordo que já ontem havíamos citado um perito francês, enfim, de radioatividade em Tóquio. Eu mesmo adiantava que muito material já havia sido libertado para a água e que, à medida que a água iria descendo, iríamos tendo uma maior noção da dimensão dos estragos. Ora, esta explosão vai certamente causar muitos mais danos e o pior temia-se, e aconteceu, esta explosão da central nuclear de Fukushima. Há muito que, no Japão, já não é o terremoto que preocupa. Voltamos à antena sempre que houver notícias a registar. Eu volto, entretanto, em qualquer momento para manter a par do que está a acontecer no Japão. Uma situação que automaticamente interessa a todo o mundo, já que também se deu esta explosão em Fukushima e poderá, em última instância, não ser uma explosão isolada. Portanto, poderá vir a acontecer outra explosão qualquer, porque há, como disse, mais duas centrais em risco, sendo que Fukushima continua a ser uma delas. Essa explosão veio aumentar ainda mais o risco da explosão de outros reatores na província de Fukushima, mas também, como disse, Miyagi e Onagawa são neste momento situações de grande preocupação. Antenoeira. Especial Informação.